se abriu no céu. Sete lâmpadas, o fogo de Deus e o trono de cristal no céu. Vi o anjo rasgar o véu. Vi milhões cantarem glória a Deus ao Cordeiro que foi morto e venceu. O Cordeiro que é leão tem a coroa de campeão. Toda honra, toda glória, glória ao homem que mudou a história, a raiz de Davi, o leão de Judá, assentado sobre o trono, o Cordeiro que venceu. Proclamai com grande voz: este é o nosso Deus.